Termo 3325. 25 ONU 3325, tá? 3 ONU 45. Delta Charlie, Salvador? Prossiga, amigo. Estacionado 0195, não recebo. Oh, desculpa, meu. Vai receber agora, obrigado. 198, obrigado. Excesso, Lua 02, está livre, topa 5 à direita, tem um botar. Controle, está 3217, decolou na da Euleda. 3217, contato radar, sol 360, saída da Euleda, na presente pode Valeda. Direto Leda, está 3217, 360. Ok, Mike Eco Delta, até a volta. Aquele Maeco, boa tarde, prossiga. Aquele Maeco, mantém as condições vais, desça para... Vou no 1500 pés, acho que tu está. Acione 0175 no transponder. Aquele Maeco. O 054 vai livrar CTR, frequência livre, e agressar na terminal Aracaju, frequência daquele controle 1203. Oscar Lima, quando tiver condições, pode voar direto rotatório. Um 90, uma milha do externo, chame torre no 1895. Chama torre 1895, 3190, boa. Torre Salvador, tá 3190, tá na final, baixado e travado. Zero. O altímetro no zero, no zero, tá baixada travada? Afirma, baixada travada, final no zero. 3190, forma o tráfego à direita, o helicóptero mantendo 500 pés, litoral sul. Tá na escuta do controle, não vai interferir com a sua aproximação, ok? O vento é 090 graus, com 17 nós, com 17 nós, tem livre pouso, pista 10. Tá sim, está visual com o tráfego, prossegue para pouso, sem interferir com a 3190. Zero, coordene com a equipe de solo, chame para o acionamento. Coordenando com a equipe de solo da Infraero, afirma. Afirmativo. O Gol no 013, apenas para informação, o aeroporto está passando por algumas reformas. Devido a isso, o senhor deverá fazer o pushback, deixando a aeronave do senhor no través do portão 08. Só a partir daí seria autorizado o acionamento. Ah, mas a equipe de solo da Infraero já está ciente e orientada, tá ok? Não está autorizado acionamento, porque é por conta das obras, dos equipamentos que estão próximos à aeronave do senhor. Este é 390, sou Luiz 08, chama agora um 219, boa tarde. 219, boa. Solo, Salvador, sou 3190, esperando. 3190, táxi autorizado de Alfa, mantém em posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3190. Cinco, quatro, quatro, meia, prossiga. Boa tarde. Sem conta com recife, 400 frequências. Atentamos todos da relação aqui e não tivemos contato. É, para a gente se decidir em mais 3 minutos, proporcionado o recife. Ok, 5446. Identifique, prossiga na chegada à mão. No ideal, desça ao nível 060. Para o 060, 5446. 217, chame o centro Recife, 1251, não até 3325. 251, 3325, tá 3217. Antes da Juliette, 3190. Recife 910, mesma deposição. A princípio, o portão previsto ao 05 encontra-se ocupado. Aí, dizendo aqui, só estava aguardando a remoção do senhor 925 no 05. Com 925, solicito a sustentação de acionamento, posição 5. Autorizado, só para iniciar táxi. Semana 925. Delta Charlie, prossiga. Ok. Presidente, a possibilidade de tirar uma reta lá para o Barradão? Ok, agora sem problema algum. Estamos sem. Mas a aproximação está bastante longe, pode ir lá. Ok, graças, ó. Eu vou te dizer para tentar o jogo, tá? Tô vendo aqui também. Meano 43, identifique chegada bom, desça para 4 mil pés, 1010. Zero vitória. Ah, maravilha! Pegando pedra, todo lascado. Número 2. Salvador, voo 175, ciente da mais atrasação, confio. 175, aguarde qualquer confins. Guarda, não sei se for. Então, 3190, ingresso Juliette, portão 5. Ingresso Juliette, portão 05, prefeito, Marcelo. O Xené 6143 reduz a velocidade para 250 lá.

Aguarde 9 Bianca, Mike. Paciente. Aguarde. Tem alguma DLA, 9 Bianca, Mike? Opa, 9 Bianca, Mike, solicito que o senhor faça uma DLA junto à sala IS, plano do senhor encontra-se vencido, ok? Break Mike, confirme? A transmissão está muito ruim. Eu entendi que o plano foi passado aos 18h30. Afirmativo, já passou 10 minutos, tá ok? Do horário do plano, são só 45. São 13 e nós. Gente, Salvador, boa tarde, eu vou no meio, no 2, informação Mike, chegada Mari, na torre da Bote, na Bote, passa 250. O meio 2, identifique chegada Mari, desça 050. Descida 050, vou no meio, no 2. 55, pushback, está na mesma posição, 612. Aguarde. Aguarde, não se esconde. Bravo, Luiz, prossiga. Gente, mantenha 2500 na minha escuta, bravo, Luiz. Autorizado para o estacionamento, tinha para início de táxi. Go, 75. Manda, isso é o 060. O 55446, desça para 3.000 pés, 1.010. 3.000, 5446. 3.000. 3.000, 5446. 125, decolagem 20, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde, amigo. Até a próxima. 221, boa tarde, Charlie. 25. Voo 925, identifico ação. Sube e mantém o nível 360 na saída ABO. Não há necessidade de... Identificou 360, perfil da ABO, gol no 925. O final chamou o controle? Salvador, boa tarde, 856 da Gol. 856, aguarde com a B. Você teria saída pra gente em Recife já? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. No 3, livre decolagem da pista no 0, vento 1 no 0, 0 graus, com 1 no 5 nós. Boa tarde, então 3567, incidente da Mike. 3567, aguarde com a Brasília. Terei a saída? Árvore Alefa. Dado Alefa. 5446. O voo no menos 2, voe direto de TAP. Direto de TAP, voo no menos 2. 5491 não, número 4 na aproximação, reduzi para 229. Reduzi para 2209, 5491. Voo 925, não necessita voar direto a Leste, se for possível. Voo 925, aguarde, mantenha ainda a árvore. Ok, árvore então. Estado no 090. Bate o índice alvo, pode ser 295, ajustado no 00, próxima semana. Obrigado. Voo 856, pronto para cópia. Prossiga para o 856. Autorizado Recife 390 via Peruísque 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, código 5446 e o controle 119 decimal 8. Voo 1925, passando 080, autorizado direto, Alefa. Alefa da presente, 925 da U, grato. Lima Eco. Lima Eco, altímetro no 0 no 0. Reporte curto final do 17, tem condições de agilizar para pressão número 1? Afirmativo, agilizando então. Final do 17, no 0 no 0, Oscar Lima Eco. Temos reporte final de 3 milhas, Oscar Lima Eco. Reportará 3 milhas, Oscar Lima Eco. Luno 7, subida árvore Alefa, primeira curva direita após a decolagem, 5450 é o código, 119 decimal 8 é o controle. 3567, autorizado Brasília, nível 360 pela Upper Zulu 17, decola árvore sessão Alefa com primeira curva à direita, transponde a 5450, controle 398. Tá correto, 3567, chama para pushback e acionamento. Chamarada 3567. Azul 4206, pronto para a cópia. Autorizado Recife, 350, via Peruísque 58. Subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem. 5453 é o código, 1208 é o controle. Corrigindo, 1198 é o controle. Chamarada Locker, 1143. 6143, reduzo para 190. 190, Sananel 14. Linha decola da pista no 0, vento 090 graus com 15 nós. A linha decola na 10, gol 175. estabilizado no localizador, o trip 5446. 5446, ciente, prossiga no LS, chame torre no 1895. 189, chamando agora. 1895. Livre pouso para o Oscar Lima. 1895. Ah, 1895, obrigado. Gente, pode pouso está livre, o backtrack, eu acho que não marco. Livre o backtrack. Torre Salvador, boa tarde, trip 5446, alinhado em final, pista 1-0. Boa tarde, trip 5446, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro 1-0-1-0. 1-0-1-0 ajustado, aguardando pista livre, 5446. 1-2, desça para 2.000 pés, 1.010, livre LS, informe estabilizado. 2.010, autorizado LS, repórter estabilizado, voo no 612. 5491, desça para 3.000 pés, com 1.010. 491, sim. Decolou 28, controle 119, decimal 8, bom voo. Abraço, irmão, tudo de bom. Trip 5446, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, com 14 nós, 14 nós, o trip 5446. 5446, ciente, livre pouso, pista 10. Lima Eco, solo 28, livre back track, reposto livrando 107, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, N63, correção 6143, 2 milhas e meia para o externo, chame torre no 895. 895, acionar N1, 4. Salvador, boa tarde, chamei 6143, próximo ali, externo, bem checado. 567 no 03, é isso? Afirmativo, pushback, acionamento. Autorizado, já prende esse táxi. Preparado, táxi, 567. Trip 5491 para o localizador, esquerda 080. 5491, ciente. Quatro meia, solo 30 à direita, solo 219, boa tarde. Confirme o solo.